ainda no embalo do tom. Sonoridade da vitória, vibrante da glória pros pretos, respeito até o final. A luta de um ideal até o final. A conquista do mundo de liberdade é verdadeira, consistência do rap é igualdade, o amor que se faz. A corrente da paz, generosa em nosso mundo. Se não fosse por pouco, não seria sufoco. Desabafo do povo que pede socorro, por favor. Lute pelo amor, lute pela cor, lute pela paz. Liberdade, independência, o coração que se faz. Verdadeiro e consistente de fé. Movimento de montanhas pelo mundo, eu vou a pé, vou orando por nós. Resgatando a liberdade e o som da sua voz. Verdadeiro massa vindo ao batalhão de esperança do rap. A Liga é GN, movimento independente que cresce. Fortalece a união, liberdade do povo, fortalece a redenção. Esse mundo de loucos combatendo, com certeza a gente vai dar o troco e assim vai vencer. Vai buscar a verdadeira liberdade, na esperança, o poder, na fé, na despedida, alegria, um abraço, calor, na nostalgia verdadeira do recanto da paz e o amor. Vanguardeiro, mas a gente conseguiu vencer. Busca paz, a liberdade para o povo do gueto. Respeito pros pretos perdidos no tempo. Um momento de trégua, a paz na queda do império. Foi difícil compreendido, compreender. Foi difícil lutar, amar, sobreviver na guerra. Foi difícil a força pra sair da merda. Liberta meu irmão com o coração. A união, a redenção, a igualdade, a liberdade verdadeira. No resgate, na missão do amor. Vanguardeiro, combatente, negro, lutador. Sei que vai à frente, nostálgica. A batalha pelo povo, vanguardeiro da gente. Poeta, lutadora, sentente no caminho de aurora. O verdadeiro sentimento, a liberdade é agora. A igualdade que traz a mensagem, coração, um manifesto de paz. O sentimento verdadeiro, radiante no horizonte negro, que explode no gueto da dor. Na vanguarda, o sentimento verdadeiro do amor. Vanguardeiro.